na primavera e era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente, incendei a minha vida, que era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é porto de partida. Na primavera e era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente que incendeia a minha vida, que era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é porto de partida.